Só louco na missão. Maicon Niggas, André Atila, meu chave. O cenário vai estralar, diretamente da zona norte de Sampa. Sente o grave do som, é a zona norte que chega, rapaz. Vai, Civic, whisky, Nike, grife, soufflé, pop, malote, várias delas no pé. Tem que ser da corrente pra fechar com os parceiros. Tem que abrir a mente se você quer dinheiro. Plim, plim, requintes e taça. Din, din, verdim e fumaça. Elas pira, brisa e quer graça. Mistiga, tiça e nós arrasta. Noite é um labirinto cheio de miragem. Com crianças no instinto de pura maldade. Sucesso, cama, luxúria, fama. Pra grupo não quer as aparências enganam. E quem não quer cifrão tá de chapéu no mundão. Vai morrer pedindo carona pro motor no busão. Enquanto cê perde tempo moscando com os pés de break, tô com os irmãos no Hebron assinando o show. Toda bola cash money, várias delas no bank. Só não te promete, vamos assim de pichame. Ela sabe o nome e já define o que querem. Luxo, calma, sensações, emoções, é o que preferem. Toda bola cash money, várias delas no bank. Só não te promete, vamos assim de pichame. Ela sabe o nome e já define o que querem. Luxo, calma, sensações, emoções, é o que preferem. Luxo, glamour e sensações. Várias viagens, vários milhões. Vários cifrões, vários leões. Várias delas querendo os ladrões. A vida ensina, é a vista, a truta, né? O amanhã Deus pertence, sobreviva aos testes. Em niggas, elas querem paparazzi, me erre. Enquanto vocês fazem os flash, eu vou contando os cash. Din-din, eu quero o mundo gira, me traga mais linda. Aquela preta pesada que a pele até arrepia. Sou mesmo vagabundo, os putos bico se morde. É nós e a Norte que chega pra contar os malote. Fica em choque, aqui na missão nós não falha. Cê tá ligado que nós nunca foi fã de canalha. Nem fogo frio de palha, os ratinhos nós metralha. A cash beat é o destino que encerra a noitada. Na batida pesada a gente alucina as track. Um, dois, um teste, André Atila, humilde que segue. Uma bola cash money, várias delas no bank. Se a noite promete, vamos assim tipo enxame. Ela sabe o nome e já define o que querem. Luxo, glamour, sensações, emoções, é o que preferem. Topo, bola, cash money, várias delas no bang. Se a noite promete, vamos assim tipo enxame. Ela sabe o nome e já define o que querem. Luxo, glamour, sensações, emoções, é o que preferem. Topo, bola, cash money, várias delas no bang. Topo, bola, cash money, várias delas no bang. Topo, bola, cash money, várias delas no bang. Topo, bola, cash money, várias delas no bang. Thank you.